é pra valer. Você diz que não me ama e eu finjo acreditar. O amor não se engana, os teus olhos não me enganam e isso não pode acabar. Agora é pra valer. Você diz que não me ama. Se eu tô fingindo acreditar nisso e eu finjo acreditar. A gente não se combina a distância. Os teus olhos não me enganam e isso não pode acabar. As palavras, amor, a vida que você mudou. Sonhos que você sonhou, de repente tudo se acabou. Levou o amor, deixou a dor. O homem forte desabou. O céu então de cinza, escuro sem cor. Era assim, ó. Mudou a vida, trouxe alegria pro seu coração que não batia. Era fantasia, tudo isso dominava a vida. Trouxe sorriso, mudou o que sinto. Amor louco, tipo absinto. Sentimento limpo, sincero e verdadeiro. Conheci numa noite boa, seu sorriso me encantou. Eu no palco, você de espectadora, você me conquistou. Agora é só eu e você, agora é pra valer. Agora é pra valer, você diz que não me ama. Eu tô só fingindo acreditar. Já acreditar, o amor não se engana. Os teus olhos não me enganam. Teus olhos não me enganam. E isso não pode acabar. Agora é pra valer. Você diz que não me ama. E eu finjo acreditar. O amor não se engana. Os teus olhos não me enganam. Teus olhos não enganam, não. E isso não pode acabar.